gente vai iniciar a roda de conversa de mulheres negras. O Coletivo Casa Preta nasce logo após do Fórum Social Mundial. E durante todo esse tempo, ele nunca teve um núcleo feminino. Ele nunca teve de fato, participação feminina. Até hoje as pessoas acham que o Coletivo Casa Preta é só Guiné, Lamartine e Perna. Mas vem se formando aqui dentro um núcleo feminino escuro, na qual tá tentando fluir, né? Tá tentando caminhar. E caminhar tendo influência, sobretudo, das mulheres negras que aqui estão, que já estão nessa luta há muito tempo e que dão força pra gente e que fazem a gente querer estar também na luta. Quem vai mediar e quem vai. Que foi uma das primeiras pessoas que a gente pensou vai ser Luísa, Maria Luísa. Nossa. Lógico. Então, Maria Luísa vai mediar nossa roda. De antemão, a gente pensou diversos temas. Querendo ou não, nós somos sim diferentes das mulheres brancas. E nós pensamos em falar sobre saúde da mulher, sobre juventude, sobre políticas afirmativas, mulher negra no movimento. E a gente ficou. A gente vai nortear mesmo, a gente vai direcionar só uma pauta. A gente não é assim. Porque a gente não senta, bora conversa, a gente conversa e vamos ver para onde vai. Mas de antemão a gente agradece muito a participação de todas as mulheres que estão aqui presentes, que estão aqui para somar e estão aqui para nos incentivar, sobretudo. Desculpa o suor, desculpa aí. É porque foi meio difícil construir. Porque a Pajelas Quilombódica é um projeto da rede na qual nós fazemos parte. E é a primeira vez que está aqui em casa um projeto e que está recebendo gente da rede de fora. E que as mulheres estão interagindo. É a primeira vez que as mulheres estão em casa, tomando conta e interagindo. Maria. Olha, eu quero dizer que eu me sinto honrada, viu, pelo convite, pela memória. Primeiro, eu quero tomar bênção aos mais velhos, aos mais novos, e dizer do prazer. Ah, porque está gravando, né? Ah, tá. De estar aqui nessa tarde com esse compromisso, né? Eu acho que a minha primeira. Meu primeiro compromisso mesmo é fazer a provocação, tanto nos meninos como nas meninas, assim. E o tema que me deram foi mulher negra na ativa. E eu fui atrás de saber o que que é isso, né? Ativo, ativa. E aí você pega a palavra, né? Eu peguei a palavra. Ela vem de agir, realizar, fazer, colocar em movimento. Disse de alguém que está sempre em atividade, que se caracteriza pela disposição de agir e de realizar, pelo dinamismo em funcionamento, que participa intensamente, que exerce influência atuante e influente participação. Essa palavra também vem de ativismo, né? De um conjunto de princípios segundo os quais se deve buscar a transformação da realidade por meio da ação. Então, eu digo, meu Deus, eu vou falar disso! Eu vou provocar, né? Eu vou fazer essa provocação a partir de todos esses significados, mas também ativar vem de ativado, né? Você foi ativado. E eu acho que a pergunta provocadora aqui, você foi ativado ou ativada. Por quem? Para fazer o quê? Para quê, né? Aí, nesse sentido, eu sempre digo que nós, mulheres pretas, nos espaços mistos, até porque o lugar que eu falo, que é do SEDEMPA, ele é um lugar misto, então nós precisamos ter um discurso único nessa questão política, mas com as nossas falas. Com o nosso jeito de falar, com o nosso modo de falar, com a nossa realidade. Então eu falo aqui de um lugar, mas eu também falo de uma fase da minha vida, né? Uma mulher negra com mais de 50 anos, avó. Então, por certo, o meu jeito de falar é diferente do jeito da Su. É diferente do jeito das mulheres lésbicas. É diferente do jeito das mulheres do Santo. Mas isso não significa que a gente está construindo outros discursos. A gente tá tendo um discurso com o nosso modelo ímpar de falar. Que isso compete a minha construção, o meu movimentar, o meu atuar. Né? E nesse sentido, eu digo que nós, mulheres negras aqui na Amazônia, principalmente os nossos companheiros que vêm do Nordeste, a gente tem muitas referências. Claro que invisíveis, né? Mas para nós, eu acho que um dos grandes momentos é trazer para a pauta essas mulheres. E daí eu fico pensando assim nas datas, sabe? Eu fico impressionada com as datas. Por exemplo, em 1782, teve uma região ali que hoje é de Tucuruí. Neto é terrível. A vovó precisa gravar, tá? Então, naquela região do Tucuruí, que tem Cametá e Baião, tinha uma mulher chamada Maria Filipa Aranha, né, naquela região. Acho que a gente precisava focar na Filipa Aranha. Então, ali tinha um grande quilombo chamado Alcobaça, né, ali naquela região. E hoje dizem que não tem negros no Tucuruí. E essa região, esse quilombo, ele era liderado por Maria Filipa Aranha. Ela liderava mais de 3 mil pessoas. E essa mulher, ela vivia aqui. Então, eu acho que o nosso primeira ativação vem da luta dessas mulheres. Maria Filipa Aranha, ela está em nós, ela vive em nós, ela nos move a atuar. É, tem também uma outra mulher que eu tinha assim, você recebeu, né, esse ativismo, mas ela também passou para outras pessoas. No quilombo lá de Filipe Aranha, eles tinham um modelo de polícia. Aí, quando eu fui me perguntar, mas que polícia era essa? Era uma polícia protetora, e ela era comandante desse policiamento. Então, ela era uma espécie de protegida, de proteção dos quilombos. E o mais interessante dessa mulher é que ela não ficou só. Então, ela ativou outras mulheres. Que eu acho que é isso que é legal, né? A história não é minha, a luta não é só minha. Então, nós temos assim, nós que já estamos mais velhas, né, eu estou falando da idade cronológica, porque na religião tem uma outra movimentação nessa questão da idade. Então, nós temos por obrigação ativar outras mulheres. E aí, Maria Filipa Aranha, ela ativou uma outra mulher muito importante também naquela região, que foi Maria Luísa Piriá. Essa Maria Luísa Piriá, ela herdou a liderança de Filipe Aranha, mas também herdou a religiosidade. Sabe, ela era uma parteira, uma pessoa que cuidava de outras mulheres, uma empreendedora. E aí ela hoje, essa Maria Piriá, Maria Luísa Piriá, ela chefiou o que hoje é o quilombo de Tomásia, lá em Cametá. Então, veja, nós temos referências de mulheres que são hoje importantes para nós. Porque imagina hoje, nós, mulheres, aqui na Casa Preta, no SEDEMPA, nas casas de santo, a dificuldade que as mulheres têm em implementar suas pautas. Agora imagina 1700, né? 1781. Então nós temos muitas mulheres para nos inspirar, porque elas conseguiram, se a tecnologia, se esse modelo de tecnologia que nós temos hoje, elas conseguiram. E por fim, elas também conseguiram ativar outras negras. E aqui eu trago como referência uma que chamava Leonor, Virgínia, Francisca e tantas outras. que se embrenharam na mata e ajudaram a construir o quilombo que hoje a gente chama de Paxibal, lá em Baião. Então, nós temos referência. A luta da mulher negra na Amazônia, ela não começa agora, ela começa com essas mulheres. Daí também, eu fico pensando nas taieiras, que era um grupo de mulheres lavadeiras de roupa, né, que viviam ali no canal da Tamandaré e que lavavam roupas para as famílias, né, daqui de Belém, para a elite de Belém. Mas lá elas conseguiram criar uma irmandade. E o grande objetivo dessas mulheres era criar uma caixa de fundo para fazer um enterro decente. Olha que maravilha, né? Eu digo que o estado do Pará, ele não pode falar em cooperativismo sem falar das taieiras. Porque a luta das taieiras, ela é, olha, eu fico às vezes olhando, eu sou muito impressionada com datas, né? E as taieiras, elas chegam aqui, elas, a primeira, assim, o primeiro registro das taieiras está em 1682. Vejam só. Quer dizer, 1500, 1682. E às vezes ainda dizem que as mulheres não fizeram nada. Então, o fato, fazer, estar ali lavando roupa, contribuía para que elas se organizassem. Detalhe, todo canto delas era na língua de matriz. Era na língua delas. Elas não cantavam em português. E era também a forma que elas tinham de se comunicar. E isso traz para nós uma reflexão. Nós temos que encontrar um modelo de nos comunicar, uma forma de nos comunicar. E eu fico muito encantada com as falas das taieiras aqui no estado do Pará. Porque nem os movimentos, nem a universidade, viu, Gina, fala sobre elas. Quando elas falam de movimento de mulheres, elas começam a tratar a partir da organização das mulheres da castanha. E foi importante, que são mulheres negras, mas elas não podem esquecer as taieiras que foram as lavadeiras de roupa, mulheres negras que foram escravizadas nesse estado. Então, eu acho que a gente precisa. E quem vai resgatar a história dessas mulheres? Somos nós. Porque ninguém, as pessoas não têm nem interesse em resgatar. Então, para provocar, hoje eu também, eu acho que é importante falar de Esperança Garcia, né? Esperança Garcia foi uma mulher, escreveu uma carta para o então governador da época lá no Piauí, dizendo, contando do sofrimento dela numa casa em que ela vivia. Por isso, hoje, 6 de setembro, é o dia estadual de combate ao racismo no estado do Piauí. Aí eu fico pensando, né? Isso foi em 1770. Essa mulher sabia escrever. Sabe? Essa mulher aprendeu a escrever. Escreveu em português. Né? Então, a nossa luta, ela não começa agora. Nós temos mulheres, né, que nos ativaram. Por último, para provocar, eu quero chamar a atenção muito dos homens negros que estão aqui. Eu queria até que os que estão lá pela cozinha viessem aqui, pelo menos, ouvir o finzinho da minha fala. Eu digo que, no, que é uma provocação, mas no fundo, no fundo, um debate que eu acho que a gente precisa encarar. Sabe? É a traição. Acho que traição, ela dói de qualquer jeito. Ela dói de qualquer jeito. Mas na minha vivência, quando um homem branco trai, dói pra caramba. Quando um homem negro trai uma mulher negra com uma mulher branca, dói mais ainda. E quando ele se diz ativista, aí eu quero falar de saúde, porque eles afetam diretamente a nossa saúde mental. Sabe, ele não tem aquele negócio de partir coração, não. Racha, acaba. E aí, a nossa estima vai lá para baixo. Então, essa coisa de mulher negra, com companheiro negro, ser traído por mulher branca, isso afeta a nossa saúde mental. E isso a gente precisa discutir. Isso é discutir saúde da mulher negra, porque a gente precisa fazer esse debate Eu não digo que nem fraternalmente, porque eu não gosto dessa palavra fraterno, porque é muito dos frades, né? Mas muito socialmente entre nós, sabe? Olho no olho, começando a querer compreender um pouco isso e ouvindo também os nossos companheiros. Não pode ser uma conversa de mulher. Tem que ser isso aqui. Uma conversa de pares. Porque eu digo que quando um homem negro trai a sua mulher negra com uma mulher branca, a gente precisa saber de que lado esse homem está. Porque, para mim, ele faz o mesmo papel, sabe, do estrangeiro, do violador de direitos, faz o papel, sim, daquele que sempre violou, do violentador. Ele nos viola, sim, na nossa essência. Como a minha função aqui é provocar, e eu quero dizer que fraternalmente, tá? Uma provocação fraterna, mas eu não posso me dar o luxo de ser simpática, tá bom? Então, assim, no nosso entendimento, a gente tem muita dificuldade, nós, mulheres pretas, dessa questão do movimento de mulheres. Para nós, o movimento de mulheres não está querendo dizer muita coisa. Porque dentro do movimento de mulheres misto, a gente acaba sendo as tarefeiras. Eu, depois de, eu acho que, na década, já em 2000, eu já comecei a me distanciar do movimento mulher misto. Eu falo, pô, tem que fortalecer a luta das mulheres pretas, porque se nós pretas não fizermos isso, as mulheres brancas não vão fazer. Até porque a nossa luta não é só contra o patriarcado. É porque quando vem essa onda de dizer assim, ah, porque o patriarcado nos impede de trabalho, nós já estávamos trabalhando há muito tempo. Ah, o patriarcado não impede de nos sustentar. Nós sempre fomos as chefes de família. Tem uma geração aí que foi cuidada por mulheres. O patriarcado nos impede da nossa independência. Não nos impede. O que tem nos impedido a nossa cidadania, o exercício da cidadania, é o racismo. Claro que o patriarcado ele contribui. Mas o que nos lasca a vida, o que nos fode mesmo, é o racismo. E o machismo, sabe? Até porque a nossa linha é da matricidade, sabe? Então, foda-se o patriarcado, sabe? O que a gente tem que lutar é contra o racismo, porque esse sim, porque no movimento misto, as brancas são privilegiadas e elas sabem disso. Eu não estou falando para as brancas que estão aqui, não me leve a mal. Eu estou falando no geral, porque é uma questão de privilégio, sabe? Aí eu vivo nas conferências nacionais de mulheres. Quem é que vota em nós? A igreja não vota, a academia não vota em nós, as universitárias não votam em nós, até não tem um outro segmento que não vota em nós. As mulheres elitizadas não votam em nós. Quem vota com as mulheres pretas nas conferências nacionais? As lésbicas e as trabalhadoras rurais, para passar uma proposta nossa. Numa conferência nacional de mulheres, se a gente não tiver essas aliadas, porque quando eu falo movimento de mulher negra, eu estou falando de religião, estou falando do hip hop, se nós não tivermos como aliadas as mulheres lésbicas, brancas e as trabalhadoras rurais, a gente não consegue passar uma proposta. Porque não é a academia, não é a igreja, não são as intelectuais, não é um movimento de mulheres misto que vai votar nas nossas propostas. Infelizmente. Uma outra coisa, assim, que eu quero voltar para a história da saúde mental, viu? Que quando vocês nos traem com mulher branca, quando o homem negro nos trai com mulher branca, ele afeta diretamente a nossa saúde mental e ele se coloca no lugar de violador. Sabe? Eu quero voltar para esse debate, porque isso é cerne da discussão. Os caras pretos, como diz uma amiga, espremendo as mulherzinhas no canto, as neguinhas, mas na hora de casar, ele casa com a mulher branca. Esse não é o papel do dominador? Não foi isso que os dominadores fizeram com as nossas ancestras? E aí, como é que a gente vai encarar esse debate? Porque eu acho legal, eu acho muito legal os homens estar participando da roda. Porque esse debate não é de mulher preta, é de uma sociedade que precisa ser feito. Olho no olho, muito fraternalmente. Por último, eu acho que a gente tem que. Nós já descobrimos que a eficácia do racismo está na negação do eu. Tá. Eu não me aceito, eu não me quero, eu me acho feita. Nós já descobrimos que isso não faz mais sentido na nossa vida. Então, o segundo passo, o que que eu vou fazer para que outras pessoas se descubram? Daí, eu acho que uma agenda coletiva cabia bem, mas eu acho que eu vou para o debate. Mulher, baby, ninguém estaria aqui não fosse você. Porque todo homem, mesmo que não assuma, já chorou ou já passeou no colo de alguma. Luta, enfrenta, aguenta, amamenta. E mesmo quando o companheiro se ausenta, ela é mulher, MC, mãe, às vezes pai. Não é fácil ser M.Laço, mas vai. É profissão, perigo, três vezes. Levar alguém na barriga por 9 meses. Ligado só por um cordão, por um fio, tipo um microfone. Você conseguiu, resistiu, passou. Marcas da adolescência, já cantou de Nadir sobre essas consequências. E o homem ingrato te chuta desde útero. Cresce, maltrata, marido adúltero. Comédia, romance, gênero, não importa mais. Feminino, masculino, tanto faz. Preconceito não rola, não cola, não é durex. Não, não. Talento no hip hop é unissex. Só para deixar escurecido aqui sobre esse ponto de relação de saúde da mulher, até mesmo em relação a militantes, sabe, do movimento negro. Eu, é que a gente ainda é muito machucada em consequência desse racismo. Isso desde a época de escravidão. Porque nós fomos condicionadas a cuidar mais de outras pessoas antes de cuidar da gente mesmo. Isso cria uma relação de subserviência. Não é? Entre a gente. Ou seja, a gente vai viver em torno de outra pessoa para depois nos cuidar. E é isso que a Maria Luísa falou, é genial. É perfeito, assim, em relação a essa traição mesmo do próprio homem negro com a gente, assim, sabe? Porque a gente presenciou nossos filhos, amantes, irmãos, pais serem levados do nosso continente. Nós vimos eles virem para cá sendo obrigados a trabalhar. Enfim. Sendo escravizados, não é? E essa falta de amor que nós temos para com a gente mesmo, isso vem desde a época de escravidão. Eu acho que é hora da gente começar a se amar um pouco mais, né? Começar a ter um pouco mais de amor interior. Isso não é egoísmo. Amor interior não é egoísmo. É, o amor tem que vir de dentro para fora, especialmente para nós, mulheres negras, que até hoje nós sofremos muito pesado. Consequentemente, essa escravidão aconteceu 500 anos atrás, muita coisa ainda está perpetuada, infelizmente. E eu acho que essa cura, uma cura, acontece a partir do momento em que tu começa a ter amor interior. Quando tu começa a ter amor interior, tu vai transbordar esse amor. Esse amor nos deixa mais bonita, nos deixa mais altivas, nos deixa mais, sabe? Então, a gente precisa se amar, a gente precisa ter amor. Amor interior é importante, não é egoísmo. Não é egoísmo, é amor mesmo. Amor tem que vir de dentro para fora. De dentro, depois para os nossos maridos, nossos irmãos, nosso tudo. É só isso, eu acho lindo e eu digo para todo mundo ler um texto da Bell Hooks chamado Vivendo de Amor. Que a partir de quando eu li esse texto, mudou completamente a minha vida. Eu comecei a ver que realmente que ela coloca é crucial, assim, sabe? E acho que todas nós deveríamos parar para tirar 20 minutos do nosso dia para ler o texto dela. Porque a gente, mulher negra, se identifica muito nisso, sabe? É, a gente sofre muito isso, acho que principalmente, primeiramente, é com essa falta de amor, né? E eu, como militante do movimento negro, o que eu priorizo, primeiramente, é que a gente cuide do nosso interior, sabe? E eu acredito que a gente deveria ter colocado em plenário, a gente colocou na conferência agora, na CONEPI, que deveríamos ter, sim, tratamento psicológico para jovens negras, vítimas de agressão, vítimas de racismo, não é? Porque o que mais nos afeta, pelo menos o que me afetou, e eu acredito que é o mesmo em comum que nós temos, essas coisas todas nós vivemos, não é? É, desse racismo, essa coisa que é implantada, assim, sabe? Que parece assim que tão, a coisa funciona tão bem mascarada que ninguém percebe. São palavras simples do tipo. Bom, dá um exemplo. Eu lembro que na minha adolescência eu usava meu cabelo liso, alisado. Eu queria ser branca, eu não gostava. Eu não gostava porque me condicionaram a ter esse pensamento de que eu sou feia. Porque eu sou preta, porque meu cabelo é duro, e eu teria que ser aquilo lá. Se não for, não tiver o cabelo liso, no mínimo, eu nunca vou ser aceita, eu nunca vou ter um emprego, nunca nada. E a partir do momento em que eu comecei um processo de transição, justamente de me aceitar tal como preta, e até chegar, acho que no dia de hoje, pelo menos eu como mulher, eu me sinto muito afirmada, porque o amor me cura, o amor me curou. O amor interior que eu tenho dentro de mim me curou. Não é? Acho que a partir disso a gente pode, para todas nós, mulheres negras e militantes, nós devemos se amar muito, sim. Nós somos rainhas, todas nós. Todas nós. Independente também de cor, nós somos todas rainhas. Todas nós. Todas nós. Lindas. É isso. Sou Sara Neves, faço parte do coletivo Casa Preta. Há 2 anos eu sou preta, que antes eu era morena ou índia. Porque no Pará, você sabe que a gente tem fama de só ter índia. Então, eu alisava o meu cabelo, eu passava como índia. E tô nesse processo aqui, caminhando. É porque aqui no Pará dizem que não tem negro, né? É, mas aqui alisa e vira índia. Bom, fui chamada. Enfim. E tô numa caminhada ainda, me descobrindo e tentando exercer essa minha militância enquanto mulher preta, mas consciente e tentando aprender principalmente com as minhas griôs e com quem já tá na caminhada para poder me passar alguma coisa. E é para isso que a gente fez esse encontro hoje, justamente pra gente poder ir somando mais um pouco para cá, para as mulheres que ainda são mulheres novas, começando aí, engateando nessa caminhada que você já tem um tempão e que você mostrou um exemplo aí, várias mulheres que a gente às vezes nem ouviu ainda falar no nome, mas são mulheres que estão tão próximas da gente, que já brigaram tanto pra gente estar aqui hoje e levar essa briga adiante. Então é isso, eu vou passar agora, a gente pode fazer um movimento circular. Bom, já tinha falado antes, sou Sul, mais conhecida como Nega Sul, faço parte do coletivo já tem um tempinho, Tô na militância não é muito tempo. O trampo tá correndo, né? A gente tá amadurecendo em muitas coisas, tá batendo cabeça com outras, tá somando com mais outras, que esse é o nosso caso também hoje. É somar, é aprender, é ouvir um pouco mais de quem tá há mais tempo do que nós e fazer um trabalho legal. E acredito que tá fluindo legal, né? Durante toda essa semana, a pagelança na casa tá acontecendo, desde o dia 31, com a construção do barracão. E esse barracão vai ser lindo e a gente espera que na estreia todas possam vir aqui, que vai ser uma festa muito legal. E desde já agradecendo a presença de todas e todos que estão chegando. Queria registrar a presença de uma figura nossa também da casa, a Tiane Neves, que está em Manaus fazendo um trabalho de mestrado e não pôde estar aqui hoje, mas que está conectada lá. E eu falo altos torpedos dizendo para ela, ela super emocionada de saber que a casa está cheia de mulheres, né? Que a gente tinha essa apreensão de não vir muitas mulheres, porque é novo para casa, é novo para a gente. E obrigada mesmo, desde já. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Duda, né? Eu me organizo por um coletivo que ele não se identifica por nenhum nome, né? Mas a gente está aí tentando quebrar todas essas construções que elas estão tão junto. Essa construção que é o capitalismo, né? Na verdade, que é esse sistema que ele é construído a partir do patriarcado, né? Em primeiro lugar, eu acredito que nós mulheres somos... Desde que a gente é muito pequena, a gente vem de uma construção onde a gente é completamente vetada de tudo, entende? As atividades que a gente faz são completamente direcionadas, a gente não tem, tipo, não é apresentada pra gente uma liberdade de escolher o que eu quero fazer, se eu quero brincar de boneca ou se eu quero jogar futebol, entende? Não posso sentar de perna aberta porque eu tenho que sentar como uma mocinha, né? Então, acho que tudo começa com a construção desse sistema, que pra mim tá completamente ligado ao patriarcado. Enfim, eu nesse coletivo a gente tenta desconstruir tanto o patriarcado quanto essa coisa de um modelo certo de se ser, não só esteticamente, mas também moralmente, da forma como eu falo, como eu devo lidar com as pessoas, como eu tenho que comer, onde eu tenho que sentar, o que eu tenho que vestir, né? Então, acho que como mulher, assim, eu acho que a gente tem que prezar muito a liberdade, né? Que a gente fala muito de liberdade hoje em dia, que a gente vive num país livre, tropical, não sei o que, bababá, mas isso é maior falácia, entendeu? Maior falácia, porque a gente não tem liberdade pra nada. É tudo ilusão, né? Costumo dizer que a gente vive uma ditadura mascarada de democracia. E isso em todos os âmbitos. Tanto na relação entre gêneros e a relação entre raças, relação entre ideias. Tudo, tipo, essa ideia europeia toda, né, veio muito, muito colonizadora pra gente em todos os lugares. E é isso, cara. Eu acabei de chegar, não vi o que estava sendo dito antes. A gente estava lá no Ilê de Mãe Nalva, fazendo edição de vídeo com os meninos lá, e foi muito legal. E, enfim, estou agradecendo aqui a Casa Preta a oportunidade de estar tendo essa vivência aqui com vocês, de estar lá também no terreiro, dando essa força. E enfim, eu estou aprendendo muito aqui com vocês e eu acho que a gente tem que endossar essa troca mesmo, né? De experiência, de ideia, de sentimento. Que vai muito além do que a gente pode simplesmente ver, né? É o que a gente sente. E é isso. Então, eu sou Maria Luísa, eu sou militante do movimento negro, eu sou feminista, sou uma negra feminista, mas faço parte do CEDEMPA, que é o Centro de Estudo e Defesa do Negro do Pará, e sou articuladora da rede Mocambos. Ah, da rede Fulanas, mas faço parte da rede Mocambos também. A Rede Fulanas é uma rede de mulheres negras aqui da Amazônia brasileira. Bom dia. Bom dia não, boa tarde já, né? Bom dia. As mulheres, homens, crianças, quase idosas, né? Bom, eu me chamo Gina Mota Salles. Eu tô até me sentindo a mais velhusca da turma, porque, caramba, eu escutei a Maria Luísa aqui. Eu faço parte do. Atualmente, eu estou coordenadora, né, tentando articular um coletivo de mulheres negras por dentro do Mocambo, que é o um movimento afrodescendente do Pará, e que se chama Maria Filipe Aranha, né? Coletivo Maria Filipe Aranha. E eu venho assim, a minha militância começou na Igreja Católica, obviamente que da minha tropa, a maioria veio da Igreja Católica, das pessoas que começaram no movimento, com a ajuda do pessoal, ajuda intelectual da juventude da Universidade Federal do Pará, na década de 70. E aí, quando foi 90, pulando, 90, eu participei do meu primeiro encontro feminista. E de 90 para cá eu venho trabalhando, dedicando a minha vida à luta, à minha militância, à luta das mulheres. E a partir de mais ou menos 95, que foi o período que nós participamos ativamente, eu estava no movimento de mulheres do campo e da cidade, que eu entrei em 90, então junto com a Isa Cunha, junto com algumas mulheres ditas subversivas, né, que estavam invertendo, começando a botar os nossos homens de esquerda na berlinda, porque os homens que estão conosco muitas vezes são nossos parceiros na hora da gente lutar para as coisas, garantir o geral. Mas na hora da gente discutir as relações de poder dentro do nosso sindicato, dentro da nossa escola, dentro do nosso diretório, dentro dos nossos movimentos, na nossa casa, enfim, sempre a relação de poder ela tende a culminar na masculinidade, masculinização, enfim, dessa tendência de sempre priorizar o que é masculino. Não que nós, que eu faça parte de um movimento que é contrário aos homens, mas eu aprendi através dessa militância no movimento de mulheres do campo e da cidade. Depois, nesse período de 94, 95, quando nós participamos, organizamos, eu digo que sou fruto, na verdade, sou fruto e sou construtora de todas essas políticas públicas que estão aí, porque a gente começou a fazer o encontro, os encontros preparatórios. Eu acho que a Maria Luísa, eu conheci a Maria Luísa, era militante da PPD, né? Aí depois passou pelo Fórum de Mulheres também, depois a gente foi, ela acabou se organizando quanto negra mais cedo do que eu. E assim, quando nós mulheres passamos a fazer esse debate com nossos companheiros, que a gente começa a questionar as relações de poder, a gente começa a tirar do privado e colocar para o público as coisas, aí a gente já dá um grande salto, já dá um grande salto mesmo político para a nossa luta. Então, hoje, depois da gente estar discutindo todas essas questões aí de desenvolvimento, de democracia, porque a gente está numa democracia, assim, eu já estou até fazendo a minha fala, já viu, na minha apresentação. Então, para mim, nós vivemos sim numa democracia, porque senão nós não estávamos falando aqui, a gente estava tudo presa, porque iam dizer que a gente era macumbeiro, maconheiro, bruxa, demônio, não sei o quê. Agora, democracia pressupõe que a gente tenha, inclusive, muita paciência. Paciência para ouvir dos nossos companheiros, que hoje eu briguei com esses dois aqui, o Lamartine e este aqui, e é por isso eu estou aqui, porque eu acho que a gente tem que contribuir, tem que dar braço. E assim como os homens vão para a cozinha para fazer nossa merenda, para as mulheres estar discutindo formação, nós mulheres já fizemos muito isso. Então, se a gente não interagir, a gente vai fazer briguinha de sexo e não é isso que a gente quer. Então, isto me provocou vir até aqui. Eu confesso que eu nem sabia. Aí este aqui me disse assim, este aqui é o Carlos, disse assim mesmo, ah, mas tem uma situação lá, mas tem, os cabeças são vocês. Aí o outro, depois, em outro momento, ah, o fulano. Aí eu digo, não, mas eu tenho que participar desse momento, porque a gente constrói assim, esviscerando as coisas que nos incomoda. Então, obrigado, eu estou aqui, também faço parte, estou construindo pela Articulação de Mulheres Brasileiras, que é a AMB, por dentro do Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense, e foi a partir desses dois contatos é que eu vim parar dizer que nós temos muito feminismos, e eu quero discutir com as meninas da Casa Preta e do Diamante Negro e de outras mulheres pretas, que a gente comece a saber qual é o nosso feminismo, os nossos feminismos na Amazônia, e eu estou aqui para conversar, dialogar com vocês todos, homens e mulheres, o que é que pode fazer com que nós possamos estar empoderando cada vez mais as nossas herdeiras e herdeiros, né, Maria Luísa? Porque senão a gente vai embora e fica aí essa moçada sem saber para onde vai e com quem vai. Obrigada. Bom, boa tarde, me chamo Ana Cecília. E eu não tenho uma trajetória, enfim, em movimentos sociais, mas eu quero ter mais essa relação próxima, porque eu realmente tenho essa preocupação de desconstruir essa história tão, enfim, tudo que já foi dito aqui, e me aprofundar mais em todos os debates que estão sendo colocados. Eu sou a Daniela, eu também não tenho ainda nenhuma história, assim. Só que eu vim para buscar conhecimento e descentralizar essa visão estreita que é colocada, né, nas mulheres e nas mulheres negras também. Boa tarde a todas e aos jovens aí também. Eu sou Natanael Faro, sou militante do movimento Sedempa, sou afro-religioso Babak Sudan. Fico feliz em estar participando dessa roda com vocês. Mediante isso, eu vou estar mais com o convite, querendo saber das novidades e acontecimentos desta roda. Bem, boa tarde a todos, né? Eu diria princesas, rainhas, príncipes e reis presentes, essa é a minha saudação. E me chamo Ana Poti. A minha trajetória no movimento social, ela é pequena ainda, mas a minha trajetória como mulher, ela é longa, né? Eu já tenho 50 anos de idade, sou a terceira filha de uma família preta, meu irmão mais velho, uma irmã e depois de mim, três homens, quatro homens e uma moça. Então, muito cedo eu tive que me empoderar para me colocar na sociedade. Então, quando eu cheguei no movimento coletivo, eu já vinha de uma construção interna. Por quê? Meu irmão mais velho aprendeu a ler um pouco mais tarde. Eu, desde muito cedo, fui muito ligada na leitura, no conhecimento, nas letras. Então, eu aprendi a ler para ensinar os mais velhos e aprendi a ler para ensinar os mais novos. Então, de uma certa forma, eu diria assim que eu sou bem matriarca, antes de ser feminista. Né? Eu já tenho essa questão de chegar, né, junto das pessoas e conseguir cativar no sentido de mãe. Quando ela colocou a minha amiga esquerda ali, ela me chama de potinho, chamada de esquerdo, ela coloca a questão de que nós cuidamos mais dos outros do que da gente mesmo, né? Então eu, desde menina, aprendi essa situação de cuidar do outro e cuidar pouco de mim, né? Então uma questão que a gente, é necessário a gente rever enquanto mulher de qualquer, né, de qualquer cor, a gente pensar no nosso eu, pensar como é que eu me coloco diante do quadro que está aqui para eu enfrentar. Me coloco como resignada, como submissa, ou eu parto realmente para a luta para me apropriar daquilo que é meu dentro do coletivo, respeitando o coletivo. Então, a minha militância, já no nível de juventude, ela iniciou dentro de uma organização, que é a Brasil Soca HK Internacional, que é uma organização que, onde há um grupo chamado Divisão Feminina de Jovens e Divisão Feminina para as Maduras, e ela é uma organização que ela congrega mulheres de todas as cores. E o que, que ela nos coloca em primeiro ponto? É que eu tenho que me auto-reconhecer, né, como pessoa de direito, como pessoa que de dentro de mim eu posso despertar e dividir a minha luz com os demais. Né? Então eu venho dessa situação de formação e dentro disso, como jovem, eu fui crescendo. Quando eu parti para a minha luta na sociedade, né, para a luta como mulher negra, eu já trazia junto comigo a minha própria aparência, o meu formato físico, porque eu tenho formato físico de mulher negra, seio grande, bumbum grande, fofinha, eu era bem fofinha. Então essa é a mulher que na sociedade, né, pelo modelo estereotipado de beleza, não é muito bem aceita. Então muito cedo eu tive que lutar por espaço, lutar pela conquista. Né? Então quando se coloca na falta de diálogo com o homem negro ou com o homem branco, né, a gente, nós mulheres negras, feministas ou não, né, precisamos primeiro nos reconhecer enquanto ser de direito e cidadã. Né? Então eu gostaria de propor assim para vocês uma brincadeirinha e que a gente pudesse abraçar nesta sala aqui, nessa roda de conversa, a pessoa mais importante para nós nesse momento. Aí eu proponho a vocês, é um jogo do amor próprio. Porque, gente, a pessoa mais importante nessa roda de conversa, neste momento, não é o outro. Sou eu que estou aqui para dividir a minha ideia dentro do coletivo. Então eu pediria a vocês que cada um abra seu braço bem forte e dê um abraço em si mesmo. Né? Como agente construtor desse universo. Quando a gente coloca, olha como é que é a nossa visão. Nós sempre pensamos que o cuidar do outro é o principal, porque foi assim que foi batido na nossa cabeça pela religiosidade, pela questão do próximo. Mas se eu não estou construída enquanto um diamante humano, se eu não tenho brilho, como é que eu vou fazer ele aqui do meu lado se tornar um diamante e brilhar? Né? Então a pessoa, pensando no eu psicológico, para depois no eu coletivo, a pessoa mais importante dessa sala é cada um de nós. Então eu proponho novamente, vamos abrir o braço bem grande e abraçar o meu próprio eu. Aí a gente começa a construção a partir daí. Eu me beijo, eu me amo, eu me aceito, para eu não sou feio, eu me reconheço, eu me identifico, para eu poder me identificar no outro, para que o outro possa se identificar em mim e a gente construir o coletivo, respeitando-se a todas as cores, a todas as crenças e a todos os perfis. É minha contribuição. Boa tarde a todas, né? Meu nome é Paulo, sou PC, sou do Rio Grande do Sul, do Instituto Cultural Afro-Sul do Modê. E também o Instituto Cultural Afro-Sudoma há 40 anos, né? E também graças às mulheres, à existência dessa instituição lá, que trabalha com mulheres negras também, faz um trabalho bem bacana com os orixás e as mulheres, trabalha a questão das lendas africanas das mulheres com as mulheres da comunidade, trabalhando a autoestima, a questão dessa importância pessoal. A gente sempre fala que em alguns casos as mulheres tomaram consciência de si, acabaram se separando, deixando os maridos, porque compreenderam a sua importância, né? E eu aprendi com a minha griô que existe o patriarcado e o matriarcado, né? Um é o oposto ao outro, né? Então ela me falou que no panteão africano existe a matricialidade, né? Que é diferente do patriarcado e do matriarcado. Que nós temos o lado masculino e o feminino na gente, né? Então é um pouco isso que eu venho aprendendo, que a gente tem essas duas coisas dentro da gente. Boa tarde. O meu nome é Isabela. Eu tô muito bacana estar aqui hoje nessa roda. Bom, se era para fazer uma apresentação, para quem não me conhece, eu sou artista, eu sou pintora, sou cineclubista e sou afro-religiosa. A minha militância feminista começou, eu acho que quando eu tinha 2 anos de idade. 2 anos de idade, a minha mãe preta ficou, né? Sem instrução escolar, sem profissão, com 4 filhos. E eu tive que ser criada pelos meus irmãos e aprender com a rua o que é da rua. E aprender em casa o que é de casa. E aí, enfim, como eu já passei bastante já dos 2 anos de idade, de lá para cá tem muita coisa aí. Bacana, legal participar aqui. Parabéns pela casa, pela programação. Muito obrigada, viu, gente, pelo convite. É, eu me apresentei agora também, não? É, né? Uhum. Pois é, sou Bruna Raiol, do coletivo Casa Preta. Uma mulher negra em construção. É, até porque eu sempre fui a pretinha, a neguinha dos grupos, até de casa. Mas nunca fui criada como tal. Até porque eu também... E essa é a primeira e última vez que eu vou falar isso dentro dessa casa. Senão vão me tirar depois. Eu também alisei meu cabelo. Eu também tinha o cabelo alisado. Também achava legal ter aquelas franjas, saca? Achava legal... Cara, eu tinha a fazer alisar! Aqui tá mesmo. Porra, não era? Até porque era o que eu via na TV, era o que eu via nas revistas, saca? E... Mas sempre quis ser chamada de pretinha. Mas nunca fui, de fato. Começo a ser... A me reconhecer, a procurar isso... É um pouco mais de um ano. Quando eu conheço a Casa Preta e quando eu começo a estar. Porque é bem isso. É querer estar, é querer participar. E foi assim que eu me reconheci e venho construindo esse ser mulher negra. É isso. É, boa tarde, né? Boa noite. Eu sou Mina Ribeiro, sou grafiteira, sou trançadeira e faço parte do coletivo Casa Preta. E vou falar um pouco da minha vivência, né? Eu digo que primeiro eu tive que me descobrir mulher e depois eu me descobri mulher negra, porque eu faço parte do movimento hip hop, me considero do movimento. Sempre andei com pessoas do movimento, entendeu? E por um movimento ser composto de a maior parte de homens, eu andava vestida como tal também, pela referência, entendeu? Que eu tinha. Até eu ver uma nega linda subindo um palco um dia, toda na pose de mulher, e eu me descobri também que eu era. E comecei a me vestir, me sentir mulher. E depois eu também tinha o cabelo alisado, entendeu? Me descobri no movimento negro, observando a Zélia, observando Domingos Conceição, observando Nazaré, que são pessoas que eu sempre via, entendeu? E sempre tive a oportunidade de ouvir algumas palestras. Me descobri mulher negra e tenho muito orgulho hoje em dia de dizer isso. E é isso. É, boa tarde. Eu sou o Carlos Henrique. É, também sou. Eu faço parte do movimento hip hop daqui da capital, assim como a irmã aqui, e eu estou tentando participar um pouco mais das ações promovidas pelo coletivo Casa Preta, com o intuito de fortalecer a questão dos estudos de matrizes africanas e afro-brasileiras dentro da academia, que eu sinto que essa parte da história, né, ela não é de fato contada lá dentro. Os conhecimentos, eles não são produzidos para o povo negro, né? E muita coisa ainda não foi contada, muita história ainda não foi contada como deveria ser, a partir da nossa ótica, né? Então, a partir de ações como essa aqui do Casa Preta, eu estou tentando cada vez mais estar fortalecendo essa questão, né? Dentro da academia. A mesma academia que impede os negros de entrarem, né, nos seus sistemas afunilados. E dessa forma, está cada vez mais fortalecendo a luta de todos os irmãos e irmãs. Obrigado. Lamartine Silva, coletivo Casa Preta. É para rolar um vídeo. Meu nome é Milson Niletó. Eu sou da Rede Mocamo, um dos articuladores da Rede Mocamo do Maranhão. Sou Ogã. Sou filho de mãe venina do Ogum. E eu fico feliz quando vejo essa discussão organizada de mulheres pretas ou voltada para mulheres pretas com vários tipos de mulheres. Eu costumo dizer que eu faço um questionamento, né? Como está o movimento negro no Brasil? E o movimento negro no Brasil, ele tende a criar divisões, tendeu a se separar. E aí é uma coisa que quando a mulher se organiza, ela vem buscar essencialmente a mulher como ser divino, né? Que é divinizado no candomblé, que é divinizado no mundo em que eu fui criado por mulheres pretas, no meio das ialorixás, e os aprendizados se dão perto das mulheres, né? E quando esse movimento negro se particiona, ele tem de ter uma discussão de juventude, ele tem de ter uma discussão de... E acaba que os antigos se distanciam dos jovens, e os jovens tentam fazer um trampo totalmente diferente do que seria o que deveria ser puxado e supervisionado pelos mais velhos. Quando a mulher negra ela começa a se organizar desde muito... nas décadas de 20, e tenta buscar, como um exemplo de Angela Davis, com Dandara, enfim, vários ícones mulheres pretas, ela traz para si, mais uma vez, a unidade no movimento negro no Brasil. Eu julgo de máxima importância hoje se discutir juventude e a questão de gênero no movimento negro. Quando se fortalece essas duas discussões, ela vai de encontro com o que está sendo exterminado. Os dois estão sendo exterminados massivamente. Os jovens pretos estão sendo mortos e é um ato de execução sumária. As mulheres pretas estão sendo privadas de seus direitos, estão sendo privadas do ato da discussão, estão morrendo, estão sendo assassinadas, estão sendo estupradas. E aí, quando se leva essa discussão para o Estado, eles tendem a dizer que nós somos radicais e que é mania de perseguição. Eu, quando vou falar de mulher negra, eu costumo cantar uma música que a gente canta no Maranhão, que é mais ou menos assim: Rainha negra, negra rainha, os negros do Acomabu com todo o axé te magnifica. Rainha negra, negra rainha, e tenha certeza que nunca estará sozinha. Ayaba, Maila, Odara, Agotime, Aquatuni, Dandara, Ayaba, Maila, Dandara, Agotime, Aquatuni, Dandara. Tem a beleza de Oxum, és guerreira como Iansã, tem os cuidados de Emanjá e a sabedoria de Nanã. Rainha do Dumanhã, Andresa, que traz a beleza, a força e poder, que no céu ela esteja toda a realeza que existe em você. É isso que a gente procura buscar, né? A realeza das mulheres pretas, pra ver se a gente dá uma nova vida pra esse movimento negro no Brasil, né? E eu costumo dizer que eu me considero um preto feminista, né? Que tenta buscar essa discussão aproximada das mulheres. Que sem as mulheres a gente não é nada, a progenitora. O útero que a gente entra no candomblé, que se chama Pegi, ele é possibilitado pela existência da mulher preta. O candomblé que existe hoje, ele foi possibilitado quando as mulheres pretas das Irmandades da Bahia se reuniram para discutir o que seria das religiões em matriz africana. Então, é uma provocação que eu sempre me faço para me cuidar, para não ter atos machistas, né? O Estado nos envenenou. E ele tende a nos envenenar cada vez mais quando a gente se distancia da nossa raiz. Se eu perco minha noção de ancestralidade, se eu perco minha noção de terra, e se eu perco meu sentido de pertencimento de como homem preto que vem de uma mulher negra, a luta que eu faço é em vão, porque eu vou discutir tudo e em casa a minha mulher negra, a minha companheira, vai continuar sendo massacrada pelos meus atos machistas. E aí eu faço um argumento que eu sempre digo: o que vou esperar de um Estado brasileiro que mata sua população na idade mais produtiva e o ser mais produtivo, que é a mulher? Eu sou Dom Perna, já fui branco, já fui paulista, hoje eu sou homem negro, sou homem livre e continuo sendo machista. E estou tentando mudar essa situação. Eu me chamo Maria Carolina, sou do coletivo Casa Preta, estou em processo dentro da casa e me descobrindo. Bom, eu sou Nazaré Cruz, eu sou também uma mulher preta feminista, sou afro-religiosa, sou abiã do terreiro de Mãe Nalva de Oxum, e vim participar do debate, né, nesse processo de construção de mulheres pretas. Eu me chamo Aurilene, eu sou estudante de artes e eu entrei nessa história toda por um sonho, um chamado. Estou tentando entender até agora. Boa tarde, meninas. Boa tarde, mulheres negras. Vamos voltar agora para a roda. Vamos voltar aqui para o debate, para a troca, né, na realidade. Para a roda, que é uma história bem nossa, de estar junto, de trocar através da fala. Tem uma pergunta que foi feita para a agenda aqui da internet. Eu vou fazer ela. Veio da Maré, tá em São Paulo, né? É em São Paulo. E a pergunta dela é sobre a questão da liberdade da mulher na sociedade paraense, onde o machismo é uma característica gravada. Como ela entende o empoderamento feminino para o enfrentamento ao machismo tão nítido e por vezes escondidos em pequenas ações dentro de coletivos e movimentos? Deu pra entender? Não sei se eu vou responder, mas primeiro que nós aqui da Amazônia, nós temos uma herança que, infelizmente, ela nos atrapalha muito para o nosso empoderamento, que é a herança europeia, mais centrada na questão do judaísmo, da igreja católica, né? Então, isso, de certa forma, é um grande atrapalho para o nosso empoderamento aqui na Amazônia. Por quê? Porque nós, na medida em que nós vamos tomando consciência do nosso poder, a gente começa a incomodar. E hoje, muitas mulheres negras na sociedade paraense estão morrendo. Por que essas mulheres estão morrendo? É porque a gente compreende que o privado deixou de ser privado, as mulheres estão começando a trazer tudo para o público, os movimentos incorporam isso no seu dia a dia, começam a lutar, e aí o que acontece? Começa a instigar o Estado, começa a dizer que a gente quer mais delegacias, mais IML, quer retorno na saúde. Então, isso faz com que nós mulheres negras, mas especialmente nós mulheres negras, comecemos, então, a alcançar um grau de visibilidade que incomoda. E aí o que acontece com a gente? A gente começa a morrer pelas mãos dos parceiros, a gente começa a morrer porque tem muitas mulheres na periferia que quando os maridos saem, elas começam a chefiar que os homens morrem, elas começam a chefiar o negócio, a economia ilícita, digamos assim. Isso tudo acontece no nosso Pará. Então, eu penso que, para nós, o nosso empoderamento, ele tem sido lavado com muito sangue, mas que nós estamos resistindo e nos empoderando porque nós, mulheres pretas, a gente está conseguindo discutir, cobrar, exigir uma secretaria de igualdade racial. A gente está exigindo várias políticas públicas porque a gente quer desenvolvimento, a gente não quer só mais, viu amiga, como é o nome dela? Viu, Amaré? Nós, aqui da Amazônia, nós queremos, inclusive, que as mulheres aí do Sul, que as mulheres de São Paulo, Rio de Janeiro, comecem a enxergar a Amazônia como uma Amazônia que tem um desenvolvimento que não é o que nós, mulheres negras, queremos, não é o que a população, enfim, mais necessitada, mais carente de um desenvolvimento mais, digamos assim, que faça com que nós tenhamos uma dignidade mais renovada, que nos deixe como um ser humano completo, como nos deixe um ser humano pleno. Então, o que eu ia falar, na verdade, é mais um comentário sobre o que tu falou antes de falar sobre... E o que eu acho que tá interligado, no fim das contas. Que tu falou que a coisa que ela tá muito mais ligada em relação ao racismo, né? E foda-se o patriarcado. E assim, eu boto muita fé em tudo que tu falaste, sabe? Que realmente, tipo, eu sou mulher, eu sofro preconceito por ser mulher, eu sei o que é essa sociedade machista por ser mulher, né? Eu com certeza eu devo ter até menos consciência de vocês que a mulher negra, nesse tipo de construção, sofre muito mais. E eu talvez eu nem tenha como saber realmente de forma palpável o que é isso, né? Como é sofrer, além de ser mulher, por ter a pele preta, né? Tipo, eu não tenho a pele preta, mas eu também não tenho a pele da cor da neve, sabe? E por isso o meu ego também não foi amaciado com tanto afeto, sabe? Por causa disso. Então, em vários lugares que eu fui, desde que eu sou pequenininha, sabe? Eu era a menina que, tipo, não era, os caras não ficavam, ai meu Deus, não sei o quê. Porque eu não era a doida que tinha um cabelão negro e pele brancona e olhos azuis, sabe? Aquela boquinha. E Então, não, com certeza, hoje em dia eu tenho plena consciência de que eu sou linda e eu me amo do jeito que eu sou. Mas assim, eu acho que não é foda-se patriarcado, porque... Calma aí, bebê. Quer falar? Espero falar isso, tá? Ó, então, eu acho que não é foda-se patriarcado, porque a construção, acho que é essa construção que a gente vive, que diferencia a gente por causa de classe social, por causa de cor, por causa de gênero, porque eu vivo na quebrada e não vivo no centro, é a mesma, entende? Acho que é o mesmo sistema que constrói o racismo, que constrói o machismo, que constrói esse lance do que é europeu, do que não é, né? Tipo, o meu cabelo é liso porque no meu sangue também tem índio, sabe? Também tem caiapó aqui, sabe? Dentro de mim, assim como também tem preto. E assim como também tem um português, não sei quem foi, sabe? Então, sei lá, só isso mesmo que eu queria dizer, que eu acho que a gente... Eu boto muita fé nisso, que realmente tem que trabalhar essa saúde da mulher negra, a saúde do preto mesmo, porque é uma autoestima que ela é completamente jogada no lixo, né? Mas eu acho que também não dá pra generalizar, eu acho que tipo, a gente tem que se unir todo mundo pra lutar contra o que tá oprimindo a gente, sabe? Como geral, sabe? Tipo, tanto o índio que tá lá no Tapajós, que tá se ferrando agora, não só por ser mulher, mas também por ser índio, entende? Vai ter o território dele todo destruído porque o governo quer construir uma hidrelétrica lá, entendeu? E tudo com o intuito de dizimar uma etnia. Porque não é energia, no fim das contas. Sim, exatamente. O patriarcado faz parte dessa construção. Só isso mesmo, porque... Só isso mesmo. Legal que eu te provoquei assim. Mas eu quero voltar a essa questão da saúde mental. Eu acho que não está nada desassociado. Por exemplo, quando a gente fala de Itaipu, eu conheço Itaipu, não, de lá de Tucuruí, de Belo Monte, eu conheço as comunidades quilombolas lá. Você já ouviu falar que vão dizimar as comunidades quilombolas? Mas a maioria de que a gente vê na mídia é indígena. E isso, a invisibilidade nos oprime. A invisibilidade é dos racistas. Entendeu? Não é só do patriarcado, é isso que eu quero dizer. Para nós, a construção do patriarcado, ela não está abaixo nem acima do racismo. Mas quero lhe dizer que as mulheres negras, as mulheres brancas sofrem menos com o patriarcado. Porque o racismo é uma questão do privilégio que elas têm. Privilégios. Entendeu? Então isso é muito complicado. Porque elas se colocam no lugar também de privilegiada. Vá uma mulher negra namorar com um homem negro e veja o que as brancas fazem com a gente. Elas totalmente, nos ignoram totalmente. Então, a gente precisa discutir isso com as mulheres brancas. Para nós, se nos colocar no encontro de Itapecerica, que é que muitos sabem o que aconteceu, as mulheres negras tiveram que invadir o encontro das feministas brancas, tá? Não é à toa que elas não votam na gente. Por que a gente não tem representação nos conselhos, nós mulheres negras? Quem está lá nos representando? As mulheres brancas, porque elas sempre ganharam dinheiro à nossa custa. Falando de patriarcado. Eu não quero falar de patriarcado, eu quero falar do racismo. Porque nós cometemos um erro, sabe, Ana Poti? Nós olhamos para o Brasil e esquecemos a África. Sabe? Eu acho que enquanto a gente não voltar na África, estudar, saber, a gente não vai ser uma negra legal aqui. Porque a gente também tem esse padrão, que isso... E a África? Como é que fica isso na nossa cabeça, na nossa história? Eu coordeno um projeto aqui nos 4 estados, no Pará, no Maranhão, no Tocantins e no Amapá. Fazem parte desse projeto, além da Malungo, que é a coordenação de comunidades quilombolas, a Rede Mocambos, representado pela Casa Preta. E esses dias eu estava falando de biodiversidade e conhecimento tradicional. E na programação tinha o pessoal lá do CCN, lá do Maranhão, fazendo turbante. Aí as minhas coordenadoras chegam para mim: como que você vai falar de biodiversidade e conhecimento tradicional e leva uma galera para fazer turbante? Eu disse, porque para mim isso é identidade. E se eu não discutir a identidade, como é que eu vou discutir o chão? Tu tá ligado, não tem uma dicotomia. Claro, claro. Exatamente. Então, se eu não discutir, eu não desassocio uma coisa da outra. Da mesma forma que eu não desassocio discutir juventude, discutir não sei o quê. Discutir... Eu acho que está tudo junto e misturado. Mas nessa questão ainda da saúde e colocar, para mim, saúde é saúde, não é doença. E daí a gente tem que prevenir. E não se preocupar só nessa onda de tratar. E eu penso que as casas, os ILE, eles são um excelente espaço de acolhimento. Porque, olha, veja o que é você comer uma comida sem agrotóxicos, sem não sei o quê. E a gente não discute isso nos terreiros, né? A gente não discute isso fora dos terreiros, não é? Eu acho que isso é bem legal. E esses dias já tem um tempo. Uma coisa que me incomodou muito, porque foi uma médica que afirmou que as mulheres negras, em qualquer cirurgia, em qualquer ato cirúrgico, isso seja da extração ou para fazer um canal, até para parir, elas levam menos anestesia do que qualquer mulher branca. As mulheres brancas sabem disso. E elas nunca disseram isso para a gente. Foi preciso ter um monte de negra fazendo faculdade de medicina para dizer isso. Isso com consentimento da equipe. Agora imagina, cara. Você numa cirurgia, você sabe que você levou menos anestesia. Olha os riscos que você corre. A anestesia já é terrível, né? Agora eu sabia que você leva por conta de um mito que diz que você suporta mais dor. Olha, isso é muito sério. Isso é muito sério. E ninguém diz isso pra gente. Então tem uma questão de fundo para nós mulheres negras, que é o racismo. Que é o racismo. Porque do patriarcado a gente dá conta. Porque esse processo que está aí, eu tenho que olhar para... Eu tenho que saber quem eu sou, primeiro. E eu sou uma mulher negra. Eu sou uma mulher negra. Ser uma mulher negra, eu preciso ter consciência de valores que essa mulher negra traz. Então, se eu tiver consciência dos meus valores, aí o patriarcado, eu vou na quebrada com ele, entendeu? Agora, o racismo, não. Ele estrutura uma sociedade que diz que eu não sou nada. Entendeu? Que diz que eu não existo. Que diz que eu não preciso tomar a mesma quantidade de vacina num tratamento que tem um sistema, que tem princípios. E esse princípio é da universalidade, sabe? É da igualdade, eu não sei quando, dizendo que eu... E nós temos que estar discutindo racismo institucional. Esses dias uma criatura me olha e diz assim, você trabalha? Pô, você não tem nem possibilidade de ter trabalho. Uma mulher negra não precisa trabalhar, né? Não tem trabalho para ela. Aí eu disse, trabalho. Ela disse, onde é que você trabalha? Eu disse, aí na Unipop. Aí ela disse, naquela universidade popular? Eu disse, é. Você é da limpeza? Eu disse, de mentes e corações racistas. Duvido se alguém vai falar isso para uma mulher branca. Outro dia estava eu e Nazaré, mais duas companheiras, lanchando numa panificadora que não é a mais poderosa aqui de Belém. Chega um homem branco se dando o direito de vir para parar a gente na nossa conversa. E dizer, olha, porque vocês, mulheres negras, né? É isso. Pois, ele vai interromper quatro mulheres brancas que estão lá lanchando? Não vai. Então, nele a gente dá conta, entendeu? Agora, nesse racismo, que, sabe por que as pessoas não querem usar turbante, não querem usar as suas tranças? Porque elas não aguentam, porque para você usar, você tem que ser muito mulher preta. Muito mulher preta. Porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu moro perto de um lugar que não é uma invasão. Mesmo se fosse, todo mundo tinha o direito de ocupar aquele lugar. Aquele lugar ali foi um processo indenizatório. Da Ibifan, da antiga Ibifan. Lotearam lá e cada trabalhador pegou uma parte. Como eles foram pegando, eles foram se organizando lá. Eu pego a van. Toda vez que eu peço para ele parar na frente da minha casa, que eu moro num prédio de Coab, que eu tenho... Ele nunca para lá, sabe? Porque lá não é o meu lugar. O meu lugar era lá na ocupação, que não é ocupação. Mas como todo mundo diz, ele já diz que também lá é ocupação. Então eu acho que para a gente cuidar da nossa saúde, dessa saúde mental, primeiro a gente precisa exercitar o nosso afeto. Afeto entre nós. Como é que nós, como diz as meninas, como é que nós tratamos as nossas companheiras lésbicas quando elas chegam no nosso movimento? Sabe? Como é que nós tratamos as nossas companheiras que são do santo? Nós que nos dizemos cristãs. Como é que a gente faz isso? Qualquer coisa, Pô, se a gente discute com ela e não tomou o remédio da pressão e tem uma dor de cabeça, pô, ela já fez alguma feitiço pra mim. É assim que a gente trata. Ou a gente faz uma irmandade, que eu acho que daí também não é só de mulheres, mas de mulheres e homens, mas entre nós precisa ter uma cumplicidade, ou então a gente vai ficar achando que é o patriarcado. E o racismo, ele nos afeta muito mais, porque várias coisas do patriarcado a gente conseguiu quebrar. Por isso que nós sempre falávamos das mulheres do movimento feminista, as mulheres feministas precisam estar nas ruas. Olha o tempo que nós já estávamos. Se você for olhar a história, por exemplo, eu dei exemplo das taieiras aqui, 1600 e não sei quanto, elas já estavam organizadas. As mulheres precisam se organizar. Olha o tempo que nós estamos organizadas das casas de santo. Olha o tempo. Falando uma língua que não... Ainda bem que essas mulheres tiveram a coragem, porque não é fácil. Não é fácil enfrentar esse país, esse Estado, país racista. Na Amazônia, a gente tem um problema sério, sabe, Gina? Que é a invisibilidade. A invisibilidade, ela acaba com a gente. E a invisibilidade não é do patriarcado, é do racismo. É do racismo. Eu quase morro de susto quando fui uma vez num encontro aí do câncer. Como é que é aquele negócio do câncer? Do câncer de útero. Aquele instituto que trata só do câncer de útero. Que a mulher dizia pra mim, que não tinha mulher negra no Pará. Que só tinha indígena. Aí veja, isso não é uma construção do patriarcado, isso é uma construção do racismo. Porque elas não dão conta nem das indígenas que ela diz que tem. Por último, eu quero terminar. A Nazaré conhece minha mãe. Eu sou filha de uma mulher cariri, que dia 10 está fazendo 97 anos, uma indígena cariri, e que até hoje fala na sua língua materna, por resistência. Mas eu nunca fui discriminada por ser filha dela. Eu sempre fui discriminada por ser filha de um negro africano, de Moçambique. E que eu sinto muito orgulho disso. Sabe? Eu amarro minha cabeça desde pequenininha e não sabia por que eu amarrava. Depois eu fui descobrir que as minhas tias só andavam de cabeça amarrada. E eu vou ter vergonha disso? Sabe? Eu acho que a gente tem que... O buraco, como dizem alguns, é mais embaixo. Mas esse buraco mais embaixo não pode subir e nos sufocar. Porque eu sei de quem eu sou filha. E eu sei o que eu estou fazendo aqui. Mas eu acho que é isso, é a construção. A gente não pode só focar, não estou dizendo que o patriarcado, ele não tem importância. A gente não pode só focar no patriarcado, porque senão a gente vai deixar a história do racismo de lado. Sim. Em nenhum momento eu falei que o patriarcado, nesse momento aqui, em todas as desconstruções que a gente precisa passar, ele é o mais importante de tudo, entendeu? Ou menos importante. Sim. E tipo, eu tô. E o que eu quero dizer é que, assim, a gente precisa lutar contra ele, sim, mas também desconstruindo isso que tu falou, sabe? Que é esse racismo, que é essa diferença que a gente vê entre si e que desconstrói completamente também a nossa união como mulheres, como sacerdotisas, sabe? Como um bando. Sabe? E é bem isso que tu falou, sabe? Tipo, quando tem uma mulher branca e uma mulher negra e uma mulher não sei o quê, não tem essa unidade. Pra falar a verdade, não existe essa unidade entre mulheres, tipo, vendo de uma forma geral, né? Porque mulher tá sempre disputando por causa de macho, fica invejando uma outra, não sei o quê. É como se a gente tivesse perdido... Não todas, né? Porque, como tu falou, tipo, numa casa de santo a coisa é completamente outra. As mulheres estão sempre juntas e elas agem como tal, como bando, que eu acho muito, muito maravilhoso. E, assim, a gente foi desensinaram pra gente o que é a gente gostar da mulher por ela ser mulher igual a gente, entendeu? Ensinaram a gente a olhar uma pra outra como uma rival, entende? Eu vou ter que competir com ela, entendeu? Eu vou ter que ser a mais bonita da sala, eu vou ter que ser desejada por todos os homens, eu vou ter que ser X, que ser Y, entendeu? E eu acho que isso vem... Eu acho que é toda essa parada enorme, entende? Que vem também botando isso na gente. Ela tem 20, entendeu? Eu não me comparo no sentido que a outra é menor, é inferior a você. Pô, que coisa mais louca que construíram nas cabeças. Eu não devo me comparar com uma mulher de 20, eu tenho 50. Então, eu tenho que viver na plenitude dos meus 50. E não querer viver como uma menina de 20. Pô, é muita noia que colocaram na nossa cabeça. Daí que eu acho que a gente tem que voltar a olhar para a África urgente. Protagonista, escolhi o meu papel. Meu orgulho das conquistas, nunca esperei cair do céu. A vida é selvagem, é difícil de domar. Mas eu sou a Amazona e tô pronta pra laçar. Sou eu quem cuida da cria, sou eu quem vai à caça. Leoa na selva fria, sei que a carne é escassa. E eu tô na cidade, aqui a carne é grana. Capital da vaidade, sem piedade insana. Apuro meu instinto, controlo meu desejo. Acredito no que sinto, nem sempre no que eu vejo. Guerreiro em dobro eu sou, por ela e por mim. Travo as minhas batalhas, sim, eu luto até o fim. Volto pra casa ferida, ficam as cicatrizes. São as linhas da vida, indicando diretrizes. A ferro e fogo, o bagulho vai ser quente. Comigo é olho por olho, irmão, é dente por dente. Família brasileira, dois contra o mundo. Olho pra ela e é difícil me afastar. Mas é pra guerra que eu vou, por ela eu vou voltar. Família brasileira, dois contra o mundo. Olho pra ela e é difícil me afastar. Mas é pra guerra que eu vou, por ela eu vou voltar. Produtora da trilha sonora, e aqui é rap do bom, nacional, daquele que apavora. Fechei o livro e comecei minha trajetória. Aqui não tem herói na minha nova história. Sou eu quem faz a cotação, sou eu quem paga o preço. Na estratégia, na ação, no despacho, no terço. Minha fé é o que conta, a direção é o coração que aponta. Com coragem no blindão e na responsa. Cria de uma líder, rainha imperatriz. Não pra ser julgado, humilhado, infeliz. Sei que pra crescer tem que fincar raiz. Fazer por merecer pra vencer. Então diz, daria um filme ou não? Sem ensaio, sem telão. Não tem encenação, grava tudo numa só sessão. A aposta tem que valer a pena. Tá aí sua resposta, então se liga nessa cena. Família brasileira, dois contra o mundo. Olho pra ela e é difícil me afastar. Mas é pra guerra que eu vou. Por ela eu vou voltar. Família brasileira, dois contra o mundo. Olho pra ela e é difícil me afastar. Mas é pra guerra que eu vou. Por ela eu vou voltar. Dona de casa, do selo, da gravadora. Roteirista, empresária, diretora. E porque sou profissional, não deixei de ser amadora. E por amor ao que eu faço, serei sempre lutadora. Família brasileira, dois contra o mundo. Olho pra ela e é difícil me afastar. Mas é pra guerra que eu vou. É pra guerra que eu vou. Por ela eu vou voltar. Lutadora como a eterna de Nadir. A maior protagonista do rap nacional. Inspiração pra mim e tantas outras. Essa música eu dedico a ela e a todas as protagonistas. Tem um momento que a gente precisa, nós mulheres negras, eu penso porque a minha trajetória foi, a gente tem um monte de, assim, se a gente for listar, cada um de nós tem um exemplo, por exemplo, eu já vivi com a NASA, já vi a NASA, a gente passar num bar, muitos exemplos a gente pode dar, o cara virar e dizer, casa de, parece uma, deixa ali a casa de cupim, cabelo. Agora, eu tenho passado mal de pressão alta e tal, e eu passei mal na faculdade, foi quinta-feira, e na quinta-feira, a coordenadora do curso, Maria Luísa, me pegou uma branca loura de olho azul, muito, muito bacana, me botou dentro de um táxi e me levou, porque eu podia estar, minha pressão estava 22 por 14. E eu já tenho um histórico, né? Então, poderia ter um AVC, eu poderia ter qualquer uma outra doença, algum outro piripaque que pudesse, papum. E ela me levou ali para onde tinha mais próximo, que foi a Unimed. Sabe o que aconteceu? A nega velha simplesmente me colocaram lá, deixaram eu entrar, me botaram numa cama. Eu fiquei 35 minutos lá sem absolutamente ninguém falar comigo. E ela doida, andando, vinha comigo. Eu digo, não, eu quero sair daqui, eu quero médico cubano. Eu já com a cabeça, mas eu lembro que eu falava isso. Eu dizia lá no meio para todo. Aí que eu fiquei doida. Eu disse, eu quero um médico cubano aqui. Eu já estava mesmo doida, tremendo. Aí ela ficou mais maluca, porque ela não sabia se ela enfrentava, porque pensa, ela estava causando um problema sério ali. E aí o que ela fez? O que foi que eu fiz? Foi na hora que chegou meu companheiro, ele me botou num táxi e me levaram para o pronto-socorro, porque eu não tinha plano. Um dia depois, eu chego na faculdade, esta mulher branca, de olho azul e loura, me dá uma resolução do Conselho de Saúde e me diz assim, você tem nosso apoio, você pode ir no Ministério Público, está aqui respaldada, dizer que isto foi crime, que isto é omissão de socorro. Vocês sabem quantas vezes, agora eu já fui, estou com esse material lá, nenhuma, sabe por quê? Aí veio outra pancada, que foi essa história do acólito, que foi com a confiança quebrar e acabar querendo estuprar minha filha dentro da própria casa. Quer dizer, uma pancada atrás da outra, então é um negócio muito complicado e eu não fui para o Ministério Público fazer esta denúncia. Então, a gente tem um monte de exemplo que a gente pode dar que acontece conosco. Mas eu queria dizer só que eu achei importante ir aprender com as mulheres brancas a tecnologia, a intelectualidade delas, embora eu não tenha, e tenho sido, inclusive, por nós pretos também, que às vezes estamos em alguns lugares e nos achamos donos de verdades, donos. E eu digo para vocês o seguinte, hoje eu estou fazendo o caminho inverso, eu estou buscando um tal do certificado para poder dizer, não, se é por isso, está aqui. Eu também tenho, além de legitimar, digamos assim, para essa elite aí, que eu tenho um título, né? Que eu deixei uma faculdade, enfim. Mas assim, eu acho que é importante a gente pegar essa questão dos conceitos. Porque se a gente se apropria dos conceitos, para a gente poder argumentar justamente com essa sociedade. Por exemplo, patriarcado, classe, machismo, gênero, democracia, universalidade, relações de poder, subjetivismo. A gente precisa saber disso, a gente precisa estar instrumentalizado. Não é para a gente ser igual ao branco, mas é para a gente também saber contrapor com eles no nível que eles estão falando conosco. E aí eu digo, a gente não pode deixar, porque às vezes se introjetar com, tipo assim, ah, coitada de mim, égua, mas eu sofro. Para longe essa história, eu não sou vítima, eu estou numa situação de vitimização, mas eu não sou coitada, eu não sou nada disso. Eu posso dar a volta por cima e refazer essa situação. Entendeu? Então, acho que a gente tem que pensar nessa questão da gente se apropriar dessa construção, dessa tecnologia que as pessoas, que as mulheres brancas, no caso, a gente está discutindo a questão do feminismo, e eu acho que a gente é um próximo encontro, uma próxima rodada. Eu penso que os homens e as mulheres, eu acho que seria interessante, importante a gente ouvir o que os homens falam. Eu achei muito bacana o Dom Perna dizer, tá, eu sou tá, e sou machista. Perfeito. Por quê? Porque é a partir da nossa fala que a gente vai identificando quem somos nós, o que nós estamos fazendo, para não ter tanta distância entre o nosso discurso e a nossa fala. Então, saúde da mulher. Saúde da mulher, o preventivo é importante, assim como é importante tantas outras. Mas é uma coisa importante para nós que fala de saúde, é como a gente se relaciona nas nossas entidades, de entidade para entidade, com o Estado. Mas, assim, as nossas relações primárias, que eu digo, que são as relações familiares, elas nos destroem. Elas, muitas vezes, nos destroem. A gente tenta reconstruir ao longo da vida, mas é muito cruel isso. E eu quero levar também para a questão da saúde da mulher, mas também levando para essa questão de nós, mulheres, e a multiplicidade de parceiros. Porque, muitas vezes, nós, mulheres, quando a gente tem uma multiplicidade de parceiros, que eu falo assim, não estou falando da prostituição. Eu estou falando eu e Gina, eu estou namorando aqui com... Eu estou namorando aqui com Henrique. Aí disseram para mim que eu tenho que ficar ali. Henrique, aí o Henrique diz para mim, ah, não, não posso sair. Ah, não pode estar, mas eu ligo para o... Ah, eu ligo para o Mito, tu pode sair? Posso. Tá, então bora sair? Bora. Tá, Quer dizer, eu acho que isso não nos coloca um rótulo, não nos coloca... É sério, gente, porque eu acho assim, eu acho não, é a minha vida. É, quando tá com o coração, eu digo assim, quando eu tô com o coração vagabundo, ordinário, que agora eu não sou mais, sou uma senhora comportada, mas eu digo que nós, mulheres, temos que ter quatro opções. Não, eu acho que quatro já dá para... Quatro opções. Por que quatro opções? Porque é muito bacana, nós somos parceiros, nós somos tudo, mas a gente vai, até que tem um, porque infelizmente não tem jeito, a gente acaba se bandeirando, ele goste ou a gente não goste, se for homoafetiva, ela gosta, a gente não gosta, mas não tem jeito. A gente acaba com aquele lá. E a gente tem uma resistência e começa... Ah, porque não sei o quê. Ah, porque não, aliança não quero. Porra, se tu quiser aliança, usa aliança. Se tu não quiseres, usa, sei lá, bota um colar, se não quiser. Ou não usa nada, entendeu? Mas assume, cacete, né? Assume que tá ali. Depois, se não deu certo, vai embora. O aspecto da traição que a Maria Luísa fala, eu sempre escutei assim. Tem uma moça chamada Beth Bittencourt, no Maranhão, que eu acho que o Lamartine conhece, deve conhecer, né? Que falava muito dessa questão do amor. Eu acho que esse é um tema que tem que ser específico para a gente discutir o que significa o amor para nós mulheres negras, para nós seres humanos, a partir de várias óticas. Isso dá pano para uma boa roda de conversa. Então, essa história da traição... Dizem assim, a mulher não trai, mulher se vinga. Eu deixo esta interrogação. Se a gente passa isso para o político, como é que funciona? Porque se a gente transfere, porque quando a gente transfere o político, né, o privado para o político, dá uma outra conotação. Vamos refletir, estou jogando para provocar também. Por último, acho que eu estou ficando velha, que eu esqueci. Assim, por último, essa questão de mulher, um papo feminista que diz, um papo machista que diz assim, porque patriarcado é diferente de machismo, né? Então diz assim, mulher não vota em mulher. Ah, simples, gente, isso é uma coisa machista que botaram na nossa cabeça e a gente vive reproduzindo. Todo mundo sabe, todas as pessoas sabem que os homens têm o cara pode, eu acho que se tiver um homem marciano, gente, eu acho que eles têm uma interação assim, é um negócio que é invisível que a gente não enxerga. Tu não vê um homem dedurando outro homem. Ele pode estar lá na puta que pariu e o outro tá lá. Mas nós, mulheres, fomos educadas justamente para fazer o contrário. A gente tem que começar a fazer isso. E essa é uma experiência, gente, que eu digo para vocês. Eu encontrei isso, sabe onde? Com as prostitutas. As prostitutas, elas têm um pouquinho dessa coisa de se autoproteger, eu acho que talvez pela própria condição, né? Talvez. Foi onde, e olha que eu já trabalhei, minha mãe foi operada da castanha, eu participei ela participou da primeira greve. Eu assessorei o Sindicato da Alimentação ainda, né? Ela participou da primeira greve das mulheres da Castanha. E eu digo para vocês, é cruel mesmo essa situação da gente... essa história que tu fala da traição, mas não a traição pela traição, mas eu digo assim, da gente não nos fortalecer, não fortalecer esta linha... Esta linha, exatamente, esta irmandade, vamos dizer assim. Mas é isso, essa é essa reflexão que eu trouxe. Pois é. Então, ficou meio que colocada uma diferença entre, pelo menos eu acho que para essa discussão, né? Entre o racismo e o patriarcado. Eu queria falar uma coisa que, assim, é a minha visão, é o meu entendimento das coisas, mas a gente também não pode deixar de perceber, e é muito importante estar falando disso aqui hoje, no Brasil, o racismo está tomando uma dimensão, assim, oceânica, parece, assim, que está cada vez pior. Eu não sei se sou eu que me empoderei um pouco mais da questão, e tenho um pouco mais de acesso à informação e, portanto, estou vendo mais, mas gera esse mal-estar dentro de mim. E, ou eu não sei se sempre foi assim ou se já foi até pior, na verdade. São questionamentos que eu tenho. Agora, quanto a essa diferença, de fato é diferente, concordo, e a gente precisa estabelecer essa diferença entre as estruturas patriarcais de exercício do poder e a estrutura racista de poder, né? Que é o que está predominando ultimamente na nossa sociedade. A gente precisa, antes de mais nada, mesmo entender isso e, enfim, eu acho que a gente tem que, como é, admitir isso. Para mim é muito difícil ainda admitir que eu vivo num país muito racista, e que parece que cada dia fica mais racista. Quanto ao patriarcado, eu queria lembrar a questão colonialista, que o patriarcado, ele é uma estrutura de exercício de poder que foi trazido para cá, para o Brasil, né, junto com a colonização. E com uma colonização com fundamentalismo cristão. E o patriarcado, ele começou a ser exercido aqui, nas nossas terras, através do fundamentalismo cristão. Ele está dentro disso e, enfim, e é daí que surge o racismo e, sobretudo, o pior, que é contra a mulher, né? Que eu acho que essas coisas aí estão todas também num nó que está lá no início, que está lá atrás. Resumindo, muito embora, hoje em dia, o racismo tomou uma dimensão oceânica e se espalhou e se esvaiu de uma tal forma sanguinolenta e brutal, brutal mesmo. Mas, no início, eu acho sempre importante a gente ver a origem das coisas, sobretudo porque o papo também era muito sobre saúde mental, né? Então, tem que ver quantos pesos, quantas coisas tem na nossa subjetividade feminina, tem na nossa subjetividade brasileira, tem na nossa subjetividade nós todos e todas aqui. Eu acho que essa é uma questão, um nó do princípio dessa subjetividade, né? Então, antes de mais nada, lá na frente, vamos separar, mas eu acho que antes de separar, a gente precisa lembrar também isso. Começar a encerrar, para parar de falar, para a gente começar aqui a ouvir outras companheiras. Eu acho que nessa coisa da separação, eu quero dizer que eu não faço uma fala isolada, eu faço uma fala que eu trago do acúmulo da entidade que eu faço parte. Então, por exemplo, Gina, eu não quero aprender com as intelectuais brancas. Ponto final nisso. Eu estou falando que eu não quero, não sei quais as outras. Estou falando eu quero aprender com o CB ancestral da mulherada negra. Eu quero aprender, porque existe uma diferença entre intelectual formado na academia e a sabedoria, gente. E essa sabedoria, ela está com as nossas ancestras, nos terreiros, sabe? Nos quilombos, nas nossas casas, com a nossa avó, com a nossa bisavó. Então, eu, Maria Luísa, eu quero aprender com a sabedoria ancestral. Os intelectuais passam. Inclusive, foi essa intelectualidade, essa academia, que disse que nós viemos tudo do macaco, que o nosso cérebro era menor, que nós tínhamos uma intelectualidade menor, que nós éramos menos capazes. Então, a gente tem que ter cuidado também de onde a gente está bebendo, em que fonte a gente está bebendo. Uma outra coisa, eu sempre digo que, como eu tenho um sobrinho neto japonês, ele não é nem francês, ele é japonês, o cabra. E a gente conversa muito sobre isso. Por exemplo, o japonês, eu já falei isso uma vez, eu quase apanho, mas eu gosto de repetir porque isso eu acredito nisso. Os japoneses, eles não são cristãos, mas eles não são satânicos. São cristãos. Quando eles se reúnem, olha, vocês me desculpem, mas eu não sou simpática também. Eu sou afetuosa. Mas na hora de defender aquilo que eu acredito, eu vou fundo. Eu posso até ser presa, mas eu vou fundo. Já fui presa uma vez. Então, ele, assim, quando eles se reúnem, eles não estão fazendo racismo às avessas. Eles estão mantendo a cultura. Então, quando eu me visto como uma mulher negra, pô, tu não tem necessidade, cara. Não enrola esse teu cabelo, sabe? Não tem necessidade. Como ninguém diz pra uma japonesa, tu não tem necessidade de andar de kimono. Ninguém diz, cara. E vem dizer logo pra mim, olha como é subjetiva a história. Olha, eu sou conselheira no Conselho Estadual de Segurança Pública. A maior máfia que tem no Brasil é a máfia chinesa e japonesa. Mas quando entra 3 japoneses no ônibus, quando você olha, o que, que você vê? Você vai logo dizendo, para a gente não demorar muito, intelectual, organizado, né? Rico, por mais que ele tenha um pinto desse tamanho. Mas ele é tudo isso, rico. Quem são os japoneses no Brasil? Não, vamos fazer uma comparação aqui, cara, para a gente começar a quebrar aqui umas paradas. Trabalhadores rurais, né? São trabalhadores rurais, mas o produto dele tem mais valor. Entendeu? O nosso, como é que tem um pinto desse tamanho? O que, que eles me pagam, né? Quando tu vê um homem negro entrar no ônibus, o que, que tu olha? Por mais que ele esteja fazendo faculdade, bem, ele deve ser analfabeto, trabalhador da construção civil, como se isso fosse um desmérito, pobre, burro, esse cabelo dele deve feder, ainda é macumbeiro, nem que ele tenha um pinto deste tamanho. Entendeu? Então, o que eu olho e o que eu vejo? Entendeu? Não! Eu estou falando do que eu olho e o que eu vejo, o que, é que eu penso das pessoas, sabe? E como isso afeta a nossa saúde mental. Como se constrói isso? Como é que isso rebate? Como é que isso chega, né? Até a minha pessoa? O quanto eu sou massacrada todo dia, toda hora, psicologicamente, porque eu não posso nem me vestir do jeito que uma mulher negra quer se vestir. Por exemplo, eu gosto de tecido africano. Gente, tem tecido de 6 reais, tu vais comprar de 20. Tu tem alguma coisa a ver com o meu salário, caralho? E uma outra coisa, sabe? Eu acho assim, que quando tu diz lá atrás, eu fico muito impressionada com aquele debate do elevador, sabe? Que a população negra não podia andar no elevador social, sabe? Essa coisa que a gente vai reforçando. Hoje você pode entrar em qualquer elevador, mas o que é que nos separa? O que é que nos separa? E aí, eu quero trazer o debate das doenças que estão invisíveis, cara. Das doenças que estão invisíveis, que são características. Mas eu nunca tenho pressão alta depois dessa idade, porque é característico da população negra, da mulher negra. É um processo hereditário que a gente precisa estudar, pesquisar, ver qual é a nossa parada. E aí, voltando para o japonês, se entra 3 japoneses, olha, a maior máfia é japonesa. Mas se entra 3 japoneses no ônibus e entra 3 neguinhos, de quem é que você protege sua bolsa? Sabe? A gente precisa, sabe, discutir essas coisas. Então, eu ainda quero uma sabedoria ancestral. Sabe? Eu ainda sonho que tenha uma universidade de negros e negras. Sabe? Eu sonho com tudo isso. E, para finalizar, eu quero dizer que tem um poema, só para finalizar, eu não podia esquecer, de Elisa Lucinda, né? Que ela diz: se não dá, para mudar o começo, mas nós juntos e juntas, nós temos que mudar o final. Yeah. gente tem muito que aprender.